És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu vou. Sem tua presença eu vou. És meu tudo. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada, nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prometo tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Deus está aqui. Deus está em cada um de nós. Só Ele é digno de ser adorado. Libere o seu coração nessa hora. Libere a sua voz e diga para Ele que você o ama. Diga pra Ele, eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Só Ele é digno. Eu te amo. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Levanta suas mãos ao Senhor. Adora o Senhor que está aqui nesse lugar. Onde você estiver, adora o Senhor. Você não é nada sem a presença dEle. Ele é tudo na minha vida, na sua vida.